Há de flutuar uma cidade no crepúsculo da vida, pensava eu. Como seriam felizes as mulheres à beira-mar debruçadas para a luz caiada, remendando o pano das velas, espiando o mar e a longitude do amor embarcado. Por vezes, uma gaivota pousava nas águas. Outras era o sol que cegava e um dardo de sangue alastrava pelo linho da noite. Os dias lentíssimos, sem ninguém. E nunca me disseram o nome daquele oceano. Esperei sentada à porta. Dantes escrevia cartas. Punha-me a olhar a risca de mar ao fundo da rua. Assim envelheci, acreditando que algum homem ao passar se espantasse com a minha solidão. Anos mais tarde, recordo agora, cresceu-me uma pérola no coração. Mas estou só, muito só. Não tenho quem a deixar. Um dia houve que nunca mais avistei cidades crepusculares e os barcos deixaram de fazer escala à minha porta. Inclino-me de novo para o pano deste século, recomeço a abordar ou a dormir, tanto faz. Sempre tive dúvidas de que alguma vez me visite a felicidade. Sky. lose me inside your heart. Love just like we did. To the last life found the ones before. Time broke us down into dust, and we became doesn't matter. really seeing the real, describing the exact actuality of what it is you see, or what it is you seem to see. You really seem to see the real, the exact and actual reality of the real in things you seem to see. The real thing. And no other voice or paint in this, but just the thing you see. The thing you see is the real in things. What you see is what seems. The reals of this seem to mean the real in things. While real runs out and seems to reach the real as it runs. No dry run. The real is done. Things. stuck by this river, you and I, underneath the sky that's ever falling down, down, down, ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came. I wonder why we came. No centro da cidade, um grito. Nele morrerei, escrevendo o que a vida me deixar. E sei que cada palavra escrita é um dardo envenenado. Tem a dimensão de um túmulo e todos os teus gestos são uma sinalização em direção à morte. Mas hoje, ainda longe daquele grito, sento-me na fímbria do mar. Medito no meu regresso. Possuo para sempre tudo o que perdi. E uma abelha pousa no azul do lírio e no cardo que sobreviveu à geada. Bebo, fumo, mantenho-me atento, absorto, aqui sentado junto à janela fechada. Ouço-te ciciar, amo-te, pela primeira vez. E na terna luminosidade que se recolhe ao horizonte, acaba o corpo. Recolho o mel, guardo a alegria e digo-te baixinho, apaga as estrelas, vem dormir comigo no esplendor da noite do mundo que nos foge. Cigarettes and a bottle of beer, this poem that I wrote for you, this black stone and these hot tears are all I got left now of you. I remember you in the Marine uniform laughing, living at your Chappelle party. I read Robert McNamara, says he's sorry. Your high boots and striped t-shirt, I believe you looked so bad. Yeah, you and your rock and roll band, you were the best thing this shit town ever had. Now the men will put you here, eat with their families in rich dining halls. An apology and forgiveness got no place here at all. Hit the wall. Well, I'm sorry I missed you last year. Couldn't find no one to drive me. If your eyes could cut through that black stone, tell me, would they recognize me? For the living time it must be served, the day goes on. Cigarettes and a bottle of beer, skin on black stone. On the ground, dog tags and wreaths of flowers, with the ribbons red as the blood, red as the blood you spill in the central Highlands mud. Limousines rush down Pennsylvania Avenue, rustling the leaves as they fall. Apology and forgiveness got no place, yeah, at all. Hey, at the one. Eating every bone. caixão estremece. Uma sombra levanta-se e caminha, sonâmbula. Sai do quarto pela porta desenhada na parede. O silêncio é definitivo. Eis o sofrimento da boca queimada pelo sarro oceânico. A dor invadia-te. Um cristal flutua no enxofre de remotas cidades. Sentias a tua mão abrir a porta desenhada. Sempre viveste entre resíduos de cidades, ruínas da pele, finos cordéis de terra fértil, mistérios. Sentias uma feroz necessidade de ter medo e pela casa atravessada de ecos, de lumes, respiravas. Respiravas o ar insalubre do próximo porto. Permanecemos aqui, neste quarto, onde a escuridão é a eterna claridade. Fora deste lugar, nunca viste o mar. Mas tudo isto se passou noutro tempo, noutro lugar, e a tua boca deixava na minha um travo de asas salgadas. Breves nuvens, o entardecer sobre o corpo estendido na erva fresca do sonho. Abrias nas pedras fulvas da praia um sítio para esconder a paixão. Cansei-me de te sonhar. Cansei-me do sangue e da chuva, da memória dessas rotas difíceis. De onde te escrevo, apenas uma parte de mim ainda não partiu. Encosto a alma à quilha do barco, do navio, perdão. Encosto a alma à quilha do navio. Deixo-me ir no vai e vem das marés e da fala. A noite cingra a pele, e tu escondias a cara num pano branco, e quando fitavas as mãos, eu sentia medo de um Deus. Estávamos sentados à sombra dos tamarindos. Ouvíamos uma voz e não sonhávamos. Nenhum de nós sabia se o sonho ou a morte nos conduziria a algum porto de felicidade. Não me lembro o que aconteceu a seguir. A noite deixava-se habitar por um silêncio escorregadio. Veio-me então ao pensamento o grande porto do sul, onde aportaras e dizias ter sido feliz. As horas começaram a cair umas sobre as outras, iguais, sem frémito, melancólicas. Quando te digo que vou de novo partir, perguntas-me, morre-se porquê? Caminhamos em direções opostas. Caminhamos sem destino pela cidade. A febre aniquila-nos. Existem índias por descobrir, no segredo da noite dos nossos desastres. Caminhamos neste espaço de penumbras e de incertezas, onde a fala já não cintila e as palavras são de cinza. Sobre as tuas mãos a sombra de um corpo ou de um navio. O silêncio das viagens cumpridas. E no meio deste silêncio uma ideia de voz, uma treva agarrada à memória. Foi então que dei por mim a existir para lá da tua morte, como se asfixiasse. Mas o passado não é senão um sonho. Uma brincadeira com clepsidras avariadas e algum sangue. Não vale a pena estar triste. Todas as histórias, todas as mortes acabam por se apagar. Um barco tremeluz nas cortinas do quarto. O horizonte é negro. A luz do dia extinguiu-se subitamente. As mãos com que te toco, luminoso afogado, não são verdadeiras nem reais, porque o tempo todo talvez esteja onde existimos, embora saibamos que nesse lugar nunca houve tempo nenhum. Thank you. mesmerized children now play, meant to be seen but not heard. Stop me from dreaming, don't be absurd. Fosse cansado, a água vai muito mansa, e o meu corpo suado, embalado, flutua e descansa. E vimos com os nossos olhos que em maravilha se olharam, uma cor na água do rio desvairada da outra, desvariada pelo tom, alucinada pelo desvairo da cor. Se uma era doce e a outra salgada, em ondulante sabor. Esta terra é a doçura do seu fruto, o mistério do seu vulto, em selva de arvoredos, de palmares, laranjeiras, limoeiros e cidreiras, cristalinas pelos ares, brilham as cores do arco celeste, de infinitas maneiras. E a cor do ouro repousa derramado na areia, e saborosa e tão quieta era a vista pouco lavada dos ventos. São infindas as garças reais em voos muito arabescos, que só do olhar tivemos um doce e grande refresco. E em todo aquele rio era grande a cópia de pescarias, de multidão de gatos, de algália, papagaios e bugias. E surgem do denso arvoredo incontáveis gentes pretas, de tão lindas mulheres e de grande vergonha, tão ledas. O perfume desta terra é a doçura do seu fruto, o mistério do seu vulto, em selva de arvoredos, de palmares, laranjeiras, limoeiros e cidreiras cristalinas pelos ares. Brilham as cores do arco celeste de infinito. Das maneiras. Chegaste no rastro da luz pela água ao deserto da areia florida, Velvicea Mirabilis. E nunca mais uma andorinha, tão breve que fosse, deixou de voar nas asas leves e azuis do planalto da minha infância. Eu sei que te abandono quando agora parto pela orla de todos os mares. Mas tu ficas para sempre no perfume das chuvas, Alice. Thank you. Rádio Etiópia, um programa dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. Thank you.